as almas gêmeas que se odeiam já se encontraram nesse mundo, só que um não gostou do outro. Então que se ache em outra dimensão. O espaço cinza é o que predomina. O branco e o preto está misturado. Quando anda lado a lado, o espaço cinza é o que predomina. O branco e o preto está misturado. Quando anda lado a lado, sem amor, só ódio. Sem amor, sem graça, só raiva. Sem amor, só ódio. As almas gêmeas já se encontraram nesse mundo, mas elas se odeiam. Já se encontraram aqui neste mundo, só que um não gostou do outro. Então que se age em outra dimensão. O espaço cinza é o que predomina. O branco e o preto está misturado. Quando anda lado a lado, o branco e o preto está misturado. Quando anda lado a lado, sem amor, só ódio. Thank you.